Portal do Arrocha. Mais um do Repetado do DF. Confia, bebê. Não parei de seguir sem querer. Eu só tô evitando sofrer futuramente. Cedo ou tarde você vai ceder. Um convite de alguém pra beber vai tá carente. O processo é natural, a vida é assim. Alguém depois de mim, sei que vou ficar mal, vou ter que engolir. Mas não sou obrigado a assistir. Não dá pra ver solteiro namorando. Eu prefiro nem saber. Não dá pra ver, pra seguir minha vida eu parei de seguir você. Não dá pra ver solteiro namorando. Eu prefiro nem saber. De Feira de Santana. Não parei de seguir sem querer. Eu só tô evitando sofrer futuramente. Cedo ou tarde você vai ceder. Um convite de alguém pra beber vai tá carente. O processo é natural, uma vida é assim. Alguém depois de mim, sei que vou ficar mal, vou ter que engolir. Mas não sou obrigado a assistir. Não dá pra ver solteiro namorando. Eu prefiro nem saber. Não dá pra ver, pra seguir minha vida eu parei de seguir você. Não dá pra ver solteiro namorando. Eu prefiro nem saber.